Hoje percebo a vingança. Saída noturna. Algo pouco habitual naquele casal, que se habituou a permanecer em casa na maioria das noites, independentemente da forma como a meteorologia comandava o exterior. Mas aquela noite foi exceção. Chegaram à entrada do cinema, o único salão para tal efeito num raio de dezenas de quilómetros, e chovia. Como a bilheteira não tinha abrigo superior, e para evitar banhos improvisados em duas pessoas, ele ofereceu-se para ir sozinho pedir os dois ingressos. Caminhou, molhou-se, falou durante poucos segundos com a senhora responsável, pegou nos bilhetes e regressou ao local abrigado onde ela estivera. Estivera. Já não estava. De repente ouviram-se gritos de pessoas que, a julgar pelo ruído criado, estavam a assistir a algo horrendo. Ele estava mais preocupado com o paradeiro da sua esposa, mas houve ali um instante em que, talvez, o seu inconsciente tenha sido responsável por aglomerar os dois contextos. Sendo ou não o inconsciente, tinha razão. A companheira estava deitada, sem reação, com a roupa mal amanhada, rodeada por duas poças de sangue. Estava morta. Os gritos e os apelos daquele homem desesperado não adiantaram. Pegou na cabeça dela, chamou pelo seu nome, olhou para o redor a pedir ajuda, olhou para cima a pedir auxílio superior. Nada resultou. Ela tinha acabado de pedir agasalho por causa de umas gotas de água e ele cedeu. Agora as gotas eram outras e nada ele podia agasalhar. Aliás, era ele quem precisava de agasalho, de apoio, de resguardo, imediatos. Após o choque, nunca ultrapassado ou superado, ele passou a entoar: "O meu coração está tão triste desde a tua despedida que ele nem sabe, e eu também não sei, se existe mais esperança nesta vida. E se não há mais esperança..." Coração abandonado, pediu agasalho ao teu e ao sentir-se aconchegado, pensou que estava num céu. Amou e amou cantando a sorte que tinha por ter um coração amando, o fazia renascer. Mas pouco a pouco, pouco a pouco, o presente fez-se passado. Meu coração de amor louco está de novo abandonado. Meu coração está tão triste desde a tua despedida que nem sabe se existe mais esperança nesta vida. esperança nesta vida. Meu coração está tão triste desde a tua despedida, que nem sabe se existe mais esperança nesta vida. Se não há mais esperança, eu... Sim, eu era o elemento masculino daquele casal. Eu quero procurar os responsáveis. Viriam a dizer-me numa esquadra, nem sei qual, o meu cérebro não funcionou naquelas horas, naqueles dias. Ela fora vítima de um assalto que não decorreu conforme os larápios queriam. A ideia seria ameaçar, roubar a mala dela e desaparecer. Ela resistiu, não cedeu e não receou nenhum dos dois invasores. Este retalho do relato do agente policial não me surpreendeu. Eles insistiram, tinham duas facas e... Um homicídio por causa de um roubo de uma saca que pouco mais tinha do que 25 tostões. Um homicídio, não. O homicídio da minha esposa. Agora foi-se a esperança. Nada espero. Mas quero. Quero encontrar aqueles dois. Deixem-me! Gritei eu ainda dentro da esquadra. Deixem-me fazer o que quero, tudo o que eu quero. Os meus irmãos aconselhavam-me. Eles não voltarão ao lugar do crime, ao lugar onde foram felizes. E tu nunca mais voltes ao local onde ardeste de paixão, e neste caso onde também ardeste de amargura e de raiva. Serão estes conselhos verdadeiramente úteis? Há alguém que diz que sim, mas eu duvido. E nunca cheguei a seguir, nem a escutar sequer, as regras da sensatez pregadas por eles e pelo pastor Gaudêncio. Voltem lá. Mais uma vez e mais uma vez, fui lá 28 vezes. Nunca voltes ao já foste feliz, por muito que o coração diga, não faças o que ele diz. Nunca mais voltes à casa onde ardeste de paixão, só encontrarás erva entre as lajes do chão. Nada do que por lá vires será como no passado. Não queiras reacender um lume já. Vais sair a dizer que desta é de vez. Yeah. Vais sair a dizer que desta é de vez. Só mais uma vez, só mais uma vez, só mais uma vez, só mais uma vez. Chamaram-me insensato, alegaram que eu estava doido, pediram um internamento voluntário no manicômio. Voluntário teve origem no latim voluntarius, que, julgo eu, significa de própria vontade. A minha vontade era perseguir e castigar aqueles dois sacanas que eu vi escapulirem naquela noite à porta do cinema. E quem me vai perseguir ou castigar por eu ter esse impulso? Mais do que impulso, esse desejo confirmado e planeado. Quem me castiga por eu adoptar esta reação? Ainda há poucos dias recordei esse desejo quando, na quarta banda televisiva, vi um senhor conhecido por ser muito altruísta e acolhedor de vários rejeitados. A ele atribuem todas essas virtudes e quase o veneram. Mas a certa altura da entrevista, ele narrou: temos aqui uma rapariga que foi violada, quase assassinada. Ela abrigou-se aqui porque lá fora só tinha o sentimento de querer matar quem ousou. E alguém pode criticá-la por não conseguir pensar noutra resposta? Questionou ele. Eu mantenho esse rumo. Provavelmente, depois deste desfecho que planeei, nunca me irão mostrar o paraíso. Mas, parede do meu quarto, vês-me preocupado. Baby, come over here and Na altura havia uma expressão recorrente, menos utilizada do que hoje, mas que era dita por alguns. A polícia não faz nada. Discordava. Os agentes procuraram, questionaram, percorreram. Mas que podem eles fazer mais quando os fugitivos lhes dão a volta? A mim é que não iriam dar a volta. Por isso, e porque a polícia nada mais podia fazer, não podia, não disse que não queria. Fiz eu, de outra maneira, sozinho. Insistiam na ideia de que eu não estava só, mas estava. Passei dias longos, noites sozinhas, enquanto sentia que estava tudo errado ao meu redor. Mas, para mim, aquela rotina não estava errada. A mágoa perdurava, e eu que nem sou de me magoar com facilidade. Já sei que toda a gente se magoa eventualmente, mas eu sou eu. Eu, magoado, queria magoar alguém naquela época. Sem pretender seguir a doutrina espalhada pelo Manson, sem tentar espalhar a violência como forma de libertação para os outros. Apenas para mim. Alguém ia magoar-se, ia. When your day is long. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night, hold on. Hold on. If you feel like letting go, if you think you've had too much. Slide. Atirei uma moeda ao ar, sujeitei-me à sorte e à oportunidade e fui à guerra. Fui guerrear sem ajudas. Passei por muita madrugada sem ver nada. Até que um dia venci a meta. Eles apareceram, os dois. Não exatamente num local do crime, mas poucos quarteirões ao lado. Azar o deles. Daquela vez, as armas existentes estavam de um lado cá. Anos depois daquela visão marcante, voltei a observar poças de sangue bem perto de mim. A diferença é que o que me esvaziou na outra ocasião encheu-me neste novo contexto. Fiquei cheio de justiça. Aquele gesto não trouxe-me a companheira de volta, eu já sabia disso. Mas que raciocínio lógico permitiria a continuidade da existência daqueles dois junto de nós? Que justiça haveria caso eles não recebessem a merecida punição? Até no conjunto de livros mais conhecido no planeta se escreveu sobre castigos. O castigo que eu escolhi e achei adequado foi aquele. Já não perturbam mais ninguém. Não mereciam estar cá. Não foi aplicada a justiça policial, nem iria ser. Não apareceu justiça divina. Houve vingança. Zelei pela minha saúde mental e pela segurança de outros. E fiquei satisfeito. Depois mantive-me naquele lugar até que alguns senhores vestidos de azul me transportaram. Vou sem saber o que me espera, mas também já não espero por nada. A minha luta cessou. Luzes de orvalho ao meio-dia.